O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes. Meu nome é Cláudia Pacheco. Nós estamos no nosso programa Stop à Destruição do Mundo, que tem a finalidade de divulgar as descobertas do psicanalista Norberto Kepp, criador do método e da ciência chamada Trilogia Analítica. Trilogia porque unifica a ciência, a filosofia e a teologia num único corpo de ideias e de experimentação e de técnica, né? Então é muito, muito satisfatório a gente poder fazer um programa assim universal que abrange todos os interesses do ser humano. Nós não ficamos somente numa coisa, por exemplo, na psicoterapia, ou na sociopatologia, ou na economia, ou na ecologia, na educação, na espiritualidade. A ciência kepiana, ela trata do que é essencial, do que é principal no ser humano e em todos os campos da sua realização. É realmente uma ciência universal. Se vocês quiserem saber mais, os nossos livros, nossa assistência psicanalítica individual e de grupo, nossos cursos, seminários, congressos, festas, programas de terapêuticos, livros terapêuticos. Então, acessem o nosso site principal, que é www.stop.org.br. Estamos já fazendo 20 anos, né? Que nós fundamos, 21 anos esse ano, da fundação da Stop em Paris. E nossa atividade já chega em mais de 100 países do mundo, né? E ficamos muito contentes de sermos representantes de uma ciência universal que começou, de qualquer forma, no Brasil, em 1970, quando o Dr. Kepp ainda era o presidente da Sociedade de Psicanálise Integral, que já realizava os programas de rádio da Xênia, depois realizamos os programas de televisão na Televisão Gazeta, à noite. Demos um hiato no período que fomos aos Estados Unidos, à Europa, e retornamos, então, em 1997, aonde recomeçamos a nossa programação na televisão dos canais comunitários do Brasil e do exterior. Olá, Dr. Kepp. Eu vou falar um pouquinho hoje para dar uma noção, assim, geral, o que está acontecendo a respeito das doenças na humanidade. Existe uma ideia geral que a física usa, que a medicina usa, que todos os campos do conhecimento, todos os estudos, né, todas as academias usam, que eu chamo de movicentrum, ou então uma atitude de colocar tudo no movimento. O centro da vida seria o movimento. De maneira que, vendo, por exemplo, na questão da física, né? Então, toda a ideia de haver, assim, vida, de haver, assim, vamos dizer, uma conduta boa, uma conduta sã, uma conduta de acordo com a realidade, é vista assim com o movimento que vem do exterior, que um ser imprime no outro. Por exemplo, a questão da bomba atômica, né, do Einstein, ele fez a fórmula que a energia igual o movimento, né, a velocidade da luz. Então, que seria um corpo em movimento tão rápido que seria ao quadrado essa velocidade. Portanto, uma velocidade quase, ou até mesmo de acordo com a velocidade da luz. Então, a ideia é que para fazer qualquer corpo, por exemplo, para haver assim um aproveitamento, eles chamam do átomo, né? Seria a junção de duas partículas para produzir uma força mais fantástica. Então seria sempre através de um movimento externo, como os ciclotrões lá na Suíça, seriam as partículas em colisão para fazer uma união das partículas para produzir uma energia muito grande. E na medicina, por exemplo, é a ideia de que o medicamento, a operação, que os elementos externos, mesmo alimentação, seriam essencial para a cura da pessoa. E nos outros campos também, que eu não posso me alongar muito por causa do nosso tempo, e eu posso dizer o seguinte, que atualmente nós estamos tentando mostrar que o centro da vida, o centro de tudo, está no interior, principalmente do ser humano e dos objetos. Por exemplo, que o ser humano, para ser saudável, como é, por exemplo, a função aqui do nosso trabalho no rádio, na televisão, é mostrar que o que é importante e fundamental é lidar com o sentimento da pessoa, principalmente sentimento de ódio, de raiva, de ira, né? Que produz todas as doenças, inclusive as doenças corpóreas. Então, através desse nosso estudo, nós tentamos mostrar que aquilo que, vamos dizer, Jesus Cristo falou, né? Que a doença, o mal, está no interior do ser humano. Não é o que o ser humano ingere, come, não é o que é exterior, é que leva o ser humano para o mal. Mas o mal vem do interior, vem dos maus sentimentos, das más ideias. Portanto, é o caminho contrário, né, da ciência. Então, até agora, a ciência, todos os campos, têm visto o problema vindo de fora. Por exemplo, se o indivíduo passa mal, ele acha que é porque só do alimento que ele ingeriu. Se ele tem, vamos dizer, um problema qualquer na vida social, acha que vem do exterior. Você pode ver mesmo aqui em São Paulo, né, atualmente, essa luta, né, que está havendo na cidade, queimando ônibus, atrapalhando o trânsito, como se uma subida de 3 para 3,20 na questão das passagens de ônibus fosse motivo para isso. E não que há um desejo, principalmente dessas sociedades secretas, né, do governo secreto, de criar confusão para o povo entrar em luta e depois eles poderem dominar com o exército deles, né? Isso o povo precisa também acordar para esse aspecto, que é geralmente a chamada, né, o poder assim oculto, né, o governo oculto, é que cria essa confusão para depois impor uma, vamos dizer, uma coisa drástica, né? Para então impor a ditadura deles e eles tomarem conta de tudo, fazendo uma ditadura universal. Bom, isso é uma digressão, né, no nosso programa aqui, porque é importante que haja consciência do problema, mas não o problema do movimento, como eu falei, que até agora tudo foi visto em função de algo exterior, o ser humano sempre sofrendo por causa de algo externo, de outra pessoa ou disso, daquilo. E nunca foi visto que o ser humano sofre por causa das ideias, dos sentimentos que ele tem no interior, que até Freud, né, que usou muito a questão afetiva sexual, ele teve que admitir numa fase da vida que a questão da inveja era fundamental. E eu continuando nesse trabalho, eu coloco outros elementos. Por exemplo, existem aqueles chamados, né, pecados capitais, né, que seriam as atitudes mais psicóticas. Então, além da inveja, orgulho, arrogância, cria enorme problema no ser humano, no corpo e no psíquico. A gente pode ver que, por exemplo, as pessoas internadas com doenças mais mentais, né, mais graves, são pessoas que falam que na outra vida elas foram reis, príncipes e pessoas de grande importância e que estão aqui pagando os males que fez no passado. Coisa assim, né? E não que o orgulho, né, o delírio que a pessoa faz, pensando, né, que ele é vítima de uma situação social, até de vida passada. E não é assim. A pessoa é vítima daquilo que ela faz no momento. Então, o que ela fez, por exemplo, na infância, que o Freud estudou muito, já é consequência na infância de uma atitude assim descabida, uma atitude errônea, que ele conserva da infância para cá. Então a gente pode dizer que, além da inveja, que o Freud falou muito, tem o problema do orgulho, da pessoa que está, se acha acima dos outros, então que não consegue aprender com ninguém. São pessoas megalômanas, né? Que aquele psiquiatra alemão Kreppeli falou que notou nos doentes graves, nos doentes mais graves que ele tratou. E tem a ira, né? Claro, na ira é o desejo de destruir o próximo, como se o próximo fosse culpado, né, dos problemas. Mas tem também a preguiça. Os senhores já viram alguém falar da preguiça? Que a preguiça seria um mal capital, que a preguiça é um, bom, eles chamam, né, um pecado mortal. O preguiçoso, o preguiçoso é um indivíduo invejoso e orgulhoso ao mesmo tempo. É um indivíduo que não se sujeita a uma vida assim normal, uma vida de esforço, de trabalho, de realização. Então a preguiça é um grande mal que temos na sociedade. E temos outros também, por exemplo, a gula, né? O indivíduo que come, come, come, come, come, e ninguém fala, né, que a gula, que esse desejo desbragado de comer, é um mal assim que leva às doenças, né? Uma pessoa excessivamente gorda é sempre doente por causa de quanto ela come, por causa também da inveja, por causa da arrogância e também a avareza, né? Os indivíduos assim que não conseguem, né, usar o dinheiro para o bem dele próprio, às vezes, o bem geral, é um indivíduo condenado a ter 1 milhão de doenças. E a luxúria também, né? Essa, vamos dizer, atitude totalmente livre, né, que cria tantas doenças sexuais, né, tanto mal-estar, também o povo deixou de considerar. De maneira que essa ideia do Freud, que o mal seria de uma insatisfação afetiva sexual, já caiu totalmente de moda, porque o ser humano nunca esteve tão livre como agora para esses males, né? E tão inconsciente também, não só porque as religiões perderam força, né, mas eles não conseguiram se adaptar também à sociedade moderna. Quando temos um grupo aqui de pessoas, o que que vocês gostariam de falar sobre tudo isso? Eu gostaria de apresentar uma questão, doutor Kepel, que o senhor falou, e aqui é Cláudia Pacheco. Eu queria acrescentar a esses pecados um que é muito, muito, muito frequente, principalmente na nossa sociedade brasileira, que é o pecado da intriga e da maledicência e da calúnia. Porque o povo brasileiro, ele é muito irresponsável, muito inconsequente. E as nossas novelas, por exemplo, mostram que até o gosto, a atração pelas novelas é uma atração que a pessoa sente pela maledicência, pela intriga, pelos jogos, o jogo da língua, como dizia Tiago, o apóstolo, que de acordo com ele seria o pior pecado do ser humano, a língua que ele não refreia. E os danos que a língua pode causar são imensos, às vezes mais sérios do que até as armas, né? Então gostaria somente de lembrar isso, porque nós mulheres temos um problema seríssimo nesse campo e precisamos prestar muita atenção. Às vezes a mulher pensa, ah, não é tão grave assim, falei isso, falei aquilo, mas meu Deus, quantas coisas tão graves são ocasionadas pelas calúnias, pelas intrigas, pelas maledicências. Então, Cláudia, mas temos que notar, né? Inclusive avisar os senhores que a pessoa que faz calúnia, ela não prejudica só o próximo, mas a ela mesma, porque ela entorta a mente dela e ela começa a pensar de um modo errado que vai causar doença. E os outros, querem falar alguma coisa? Inclusive, nessa questão, não é, doutora Cláudia? O Tiago, ele dizia que a língua é que nem um leme de um navio, né? É pequenininha, mas pode levar o navio para o fundo, né? Agora, com respeito ao que o doutor Kepp falou sobre essa questão do movimento, de ver tudo fora, então a gente conclui que nós vivemos numa sociedade que é anticristã. Por quê? Se Cristo mostrava que tudo vem do interior e todos os setores insistem em ver tudo vindo do exterior, isso é um pensamento anticristão. O senhor sabe que nesses cursos de pós-graduação que nós damos aqui, a gente vê que as pessoas que vêm para o curso interessadíssimas em assuntos psíquicos, a gente vê a resistência que o ser humano tem, inclusive entre esses, de tratarem de problemas interiores. O ser humano se acha vítima da sociedade, vítima dos pais, vítima da doença, e se debate, resiste muito para assumir a responsabilidade dos seus atos. E fazendo isso, ele deixa de exercer a plena liberdade dele. Porque então, se ele não... isso que o Ortiz falou é muito importante, porque a sociedade fala que é cristã, né? Tem a sociedade cristã, as três grandes religiões, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? Então, são essas as três religiões que veneram o mesmo Deus, né? De maneira que, se a sociedade fala que é cristã e não vê que o mal está dentro de si próprio, de cada um, e que o demônio fala, né, no interior de cada um, e aí a pessoa pensa, deseja mal, tem inveja, raiva, ódio, todas essas coisas, é intrigante, então a sociedade, a gente pode dizer que não é cristã, e talvez nunca foi até agora. Então o nosso desejo teológico é trazer, vamos dizer, a sociedade assim, interna, ou a parte interna do ser humano como a causa de todo bem e também do mal que pode existir. Como o Ortiz mostrou, né, que nós não vivemos no cristianismo, e nem no judaísmo, e nem no islamismo, porque em geral não vemos a doença, o mal vindo do nosso interior. Mas alguém quer falar? Então, Tugap, eu também estava pensando nessa questão que... Quem está falando é o Alexandre Frascari, engenheiro da tecnologia da nova física. É, dessa questão que o senhor estava falando, né? Porque esses mandamentos que o senhor falou, né, não são uma coisa religiosa só, né? Mas é uma coisa científica, né? Porque o senhor mostra que essas atitudes é que levam a pessoa à doença, né? Então, se a gente for, por exemplo, numa banca de jornal, a gente vai ver exatamente isso, como o ser humano está valorizando justamente o oposto isso, né? Porque só tem revistas de como ganhar dinheiro, da avareza, né? De questão da luxúria e questão de comida. Então, praticamente, parece que é um reflexo de como a sociedade está doente hoje em dia, né? Então, essa foi uma ideia muito boa que o senhor deu. Tudo o que a sociedade faz, pensa atualmente, não é para ver o interior de cada um de nós, o interior do ser humano, os males internos, né? Mas de ver tudo no exterior. Por exemplo, um país quer dominar outro porque acha que o outro país é que causa problemas para ele. E a questão da guerra, né, dessas guerras infindáveis, a questão, né, das lutas, né, das lutas em cada país, de grupos, de políticos, etc., é por causa disso. Porque ninguém vê que o mal vem do interior de si próprio, mas pensa que o mal vem sempre do outro. Dr. Kepp, eu trouxe aqui até um artigo que o senhor captou por telepatia, que eu estava pensando nesse assunto, falando em países que veem os problemas tudo fora, né, como é o caso do poderio belicoso dos Estados Unidos. Então traz aqui essa questão da guerra e um que se pode chamar um efeito colateral da guerra. Veja que coisa, que as estatísticas mostram que o suicídio mata hoje mais militares nos Estados Unidos do que as próprias operações de combate, como por exemplo o Afeganistão. Já morreram mais militares que serviram no Afeganistão que se suicidam após a volta ao país do que lá em combate. Quer dizer, o número é absurdo. E como, claro, né, uma guerra é algo que nunca deveria existir, é algo totalmente contra a natureza humana, é até contra uma sociedade divina na base, né? Agora, veja o seguinte, foi bom pensar nos Estados Unidos. Por que é que o WikiLeaks é a revelação, né, das intenções dos poderosos, né? E agora aquele rapaz que está em Hong Kong, né? Lawson. Que está na que ele revela coisas do poder. Por que que, por exemplo, ninguém pode saber o que o poder faz de errado, o que o poder faz e pensa? Então, isso mostra o quê? Que o poder em geral foi criado contra o povo. Então aquela ideia, democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo, de Lincoln, é totalmente fora. O que faz o governo é dirigir, por exemplo, o interesse para o poder, pelo poder, e só na intenção de melhorar os poderosos. Então tem que ver isso e começar, né, a ter essa consciência para ver que se existe um poder no mundo, como o americano, que quer prender uma pessoa porque revelou o que os poderosos falam, então está querendo impedir que o povo saiba a realidade do poder. Tem que ver também a questão da Marcinha, né, a questão do questão dentária, né? Que o pessoal acha que a pessoa fica doente por causa do açúcar que ingere, só disso, ou então do alimento que come, etc. E não por causa da conduta, é isso? É verdade. E que a doença vem das bactérias, né? Como se elas fossem nocivas para a saúde também, né? E eu queria também citar esse exemplo, por exemplo, de mau hálito, que as pessoas às vezes ficam usando medicamentos e coisas, achando que o mau hálito vem de questões também externas. E não que é os sentimentos ruins que a pessoa tem que aparecem, né? Nessa questão do hálito. Quem se quiser entender melhor como isso funciona no sentido físico, que parece uma coisa absurda, isso, caída do espaço, mas tudo isso tem uma explicação psicofisiológica. Então, os livros da Márcia, da doutora Márcia Sgrinelli e Heloísa Coelho, e as suas palestras também poderão dar melhores informações sobre como que as emoções, os sentimentos influem, sim, na vida bucal, nos dentes, no mau hálito e tantas outras coisas que perturbam a nossa vida. Estamos agora chegando no final da nossa programação, Stop a Destruição do Mundo, que tem a finalidade de difundir a ciência da psicossociopatologia, trilogia analítica, desenvolvida pelo cientista Norberto Kepp. Se vocês quiserem saber mais sobre os nossos livros, nossos programas de televisão, cursos, seminários, congressos, assistência psicanalítica, entre no nosso site www.stop.org.br. Repetindo, www.stop.br e o nosso .org.br e o nosso telefone é 30 32 3616. 30 32 3616.